Pera aí. Por que que não toca na rádio isso aqui? Tá na net, no zap zap, tudo quanto é lugar, mano. Quer saber? Eu vou ligar naquela rádio lá. Eu vou ligar naquela rádio lá e vou pedir essa música. Cadê o número? Eu nunca tenho o número. Aqui. Vou ligar lá agora. Agora. Nossa, nunca atende. Alô? Alô? Alô? Fala, ouvinte. Opa, alô. Tranquilo. Oi, tudo bom? Tranquilo, meu brother. Beleza. O que eu tô falando? É o Donanfer. Ô, oh, tá falando de onde, mano? Aqui da quebrada, mano. Ô, oh, que manda? Então, eu quero pedir um som. Pode ser? Opa, demorou. Fala aí. Como é o nome do som? Peraí, eu não sei ainda. Eu sei, mas eu não sei o nome. Calma aí. Certo. É que a música é nova, eu nunca vi vocês tocando, mano. Eu resolvi ligar pra tocar, tá ligado? Tenta não. É um rap, mano. Opa! Vocês tocam rap, né? Certeza. Essa é a nossa especialidade. Fala, mano, você quer ouvir o quê? Então, eu quero ouvir um som do grupo Alquimistas e o nome da música é Alquimia. Certo, beleza. Ó, vamos procurar aqui nos arquivos. E aí, quer mandar um salve pra quem? Ah, vou mandar o som pra todas as quebradas do ABC, firmeza? Firmeza, firmeza. Então tá certo. Aí, pessoal, na sintonia, pesquise, tem um monte de grupo bom aí, hein? E a gente vai tocar mais um, ok? Fica na sintonia. Pô, legal esses caras dessa rádio, hein? Firmeza. Pô, tá tirando, os caras não vão tocar uma parada, mano. Vou ser obrigado a ligar de novo, mano. Alô? Alô? Fala, ouvinte. Quem tá na linha? É o Donanfer de novo, mano. Donanfer? É, velho. Acabei de ligar, hein. Donanfer da onde, mano? Tá quebrado tudo. Pô, não entendi, mano. Quem tá falando mesmo? Donanfer? Donanfer, velho. Certo, mano. O que se manda, mano? Eu quero pedir um som, pode ser, mano? Certo, certo, certo, certo. Qual é o som, mano? Ó, o som é do grupo Alquimistas e a música é Alquimia. Pô, mano, você lá do ABC, cara. Desculpa, mano, mas deu problema no arquivo e não rolou, irmão. Como assim, mano? Deu problema aqui, a gente procurou e o arquivo tá corrompido. Certo? Pode ser outra música? Não, não, não, não tem tempo ruim não, mano. Eu vou mandar a música pra vocês por e-mail. Certo, certo. Manda aí, irmão. Pera manda aí. Manda aí. Vou mandar mesmo, pera aí. É, esses caras tão muito persistentes, hein, meu? Cara, esses caras existem ainda, mano? É, eles estão chegando perto. Perto até demais, hein, meu? Desse jeito vai ter que avisar o QG, mano. Porque os caras tão muito próximos, É, eles estão chegando muito perto.